Não me prendo a nada. Não me prendo a nada. Não me prendo a nada. Que me defina, que me defina bem. Não me prendo a nada. Não me prendo a nada. Não me prendo a nada. Que me defina, que me defina bem. Já pintei tantos retratos, eu, e nenhum deles me retratava. Já olhei alguns contratos, e nenhum deles eu assinava. Nesses mares onde você me olha, não entende porque eu tô distorcido. Nesses mares onde você me olha, não entende porque eu tô sumido. Yeah, baby, eu não quero ver ninguém. Yeah, rap shot. Baby, eu não quero olhar ninguém. Sem contato. Não me prendo a nada. Não me prendo a nada. Não me prendo a nada. Que me defina, que me defina bem. Não me prendo a nada. Não me prendo a nada. Não me prendo a nada. Prende finos, tipo belo, trato metafísico. Nascerás quando morreste na beira do rio. Reflexo, desnível aparente, lágrima, arrepio do ventre. Susto ao abrir os olhos. Mal já sou de boas-vindas, tu já foi parido. Anos passaram milésimos. Décadas seguintes, juventude e abismo, tudo permitido. Drogas topo com um flete desconhecido. Mar aberto, leme, tempestade, símbolo. Carlos Belisário, íntimo do urso melancólico. Pinta seu quadro em tons escuros, tímidos e drunkits raros. Fotos 3x4, obscuro retrato. FL Studio, refugiado, gênio de alto calibre. Estado adicionado. Bounce, oh oh. Olhe minhas mãos, sangrão. Sobre o scalp essa coroa range. Negros fios de cabelo em banha. Deitados numa tábua pra descanso. Mexe o fio em meus próprios dedos, esses tempos correm. Mexe o fio. Permear o solo é um afazer divino. Eu torço pra que Deus me proteja ao vivo. Quando acertar as contas contigo é o abismo. Os jovens conhecem crimes e castigos, e nem lerão o livro, nem lerão o livro. O balso é terapia, é um testamento antigo. Abalo sísmico no teu cinismo. Não me prendo a nada. Não me prendo a nada. Não me prendo. Dá um salve, mãe.